Bom dia! E aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos quinta-feira, 24 de agosto, 7h18. Hoje eu, excepcionalmente, não vou falar de uma matéria da revista, mas hoje quero falar de um assunto que. Um assunto que eu vou palestrar próxima semana num evento e queria trazer aqui para discussão, para ouvir a opinião de vocês. Tem acontecido uma coisa interessante: empresas grandes no nível de montadoras de carro, bancos, grandes redes varejistas, grandes, realmente grandes. Elas, eu tenho visto o movimento delas indo atrás, e aí eu percebo através de demanda de palestra, mas através de outros indícios também, indo atrás de querer falar de propósito. E é engraçado porque existe uma percepção que o assunto propósito só faz sentido nas startups e nas empresas que nascem com uma causa e que tem uma tem um papel assim e nascem com uma coisa bem de ajudar, né? Parece a palavra propósito, às vezes, quando ela é associada com quase como causa social, entendeu? Como se fosse e na verdade o motivo das grandes empresas estarem procurando falar de propósito é porque qualquer tipo de organização, de qualquer tamanho, qualquer segmento, pode e deve falar de propósito, porque precisa ter um propósito alinhado entre todos, né? E eu queria. Bom dia, galera aqui, uma galera já. Eu queria primeiro saber que você. Ontem foi massa o hangout, hein, Angela? Ontem o hangout da turma foi muito foda. É um hangout que a gente fez, os alunos da Keep Learning School, com Marcelo Germano, Ricardo Bellino, Gustavo Sutti, bem louco. Eu queria saber de vocês, quem aí trabalha em alguma grande empresa, média ou grande? E o que é que você acha? Você acha que a sua empresa, você trabalha, tem um propósito? Ou se você é dono, tem um propósito? Você acha que dá para ter? Você acha que é meio forçação de barra querer agora ter um propósito? Ah, depois de 50 anos, não sei o quê, tá agora na modinha do propósito. Qual é a visão de vocês sobre esse assunto? Meu propósito é ter reputação em minha empresa. O seu propósito é ter reputação dentro da empresa ou que a sua empresa tem reputação? Estou vidrado em criar a carta de cultura e com isso descobrir e desenvolver o nosso propósito. Pretendo ter as pessoas mais engajadas na empresa. Hangout foda ontem. Grande Luvas, foi muito legal. Proposta é igual a evolução pessoal. Muito legal, Vinícius, você falou. Meu propósito é subir na vida. Maravilhoso esse propósito. É o assunto propósito que a minha empresa tem reputação. O assunto propósito, ele é interessante porque existem. A gente sempre vê propósito como um negócio de meio parecido com missão da empresa, na verdade. E existe um conceito muito, uma visão muito diferente de propósito. E Aracati, quem é aluno do RC, já viu falar sobre isso, porque tem esse propósito de fazer parte de algo maior do que você. Isso é muito legal. Mas existe um outro propósito que o Vinícius falou, que é o propósito de crescer. Então, assim, isso também é uma forma de realizar o seu propósito de. Porque propósito, velho, o nome propósito tem a ver com motivo, né? Qual é o propósito? Qual é o motivo? Rapaz, eu quero fazer uma obra em casa, mas qual é o propósito dessa obra? Qual é o motivo? Por que você quer fazer essa obra? Ou seja, o propósito, na verdade, A minha palestra vai ser, o nome vai ser Palestra Motivacional. Eu vou tirar onda com isso, porque existe um preconceito, né, com palestra motivacional. Ah, é motivacional, é bobagem e tal. E propósito dá sentido, gera motivação. Perfeito, Aline. E eu vou falar palestra motivacional porque eu acho que falar de propósito é falar de motivação. Porque propósito é motivo. E o motivo gera ação. Ou seja, basicamente, falar de propósito é fazer as pessoas refletirem. Qual é o motivo pela qual elas estão naquela organização? E a gente tende a querer responder rápido isso quando pensa: qual é o motivo que você está aqui? Não, é para ganhar dinheiro, para sustentar os meus filhos. E assim, esse é um propósito: ganhar dinheiro é um propósito externo, né? Um propósito extrínseco. E a motivação mais forte é a que vem de você, é a intrínseca, né? E Aracati, na aula que ele fez no RC, ele traz um framework. Ele faz um framework interessante de que você pode ter o propósito do tipo participar de algo maior, mas também um motivo que você tá pode ser crescer como pessoa, aprender, e um terceiro motivo pode ser relacionamentos, né? Então você pode, dentro de uma organização, criar relacionamentos para coisas verdade, preconceito com frases motivacionais e vídeos. Tive muito. Quero trabalhar com prazer sempre, assim vou gerar para os meus clientes. E quero inspirar esse comportamento. Comecei a busca do propósito da empresa. Tentando postar um que massa. Da vida depois da empresa. Do caralho, Luverson. Meu propósito é gerar oportunidade para os meus filhos. Esse é um propósito, Guilherme, muito interessante, assim, é muito comum eu ver as pessoas falarem. Agora, tu já pensasse que. Esse propósito, apesar eu sou pai e o amor aos nossos filhos é um amor incondicional e infinito, mas esse é um propósito interessante porque já pensou que teus filhos, quando crescerem, podem ter como propósito gerar oportunidade para os filhos dele e os filhos dele crescerem e terem como propósito gerar oportunidade e aí você para os teus netos. E aí, a gente pode entrar num loop infinito de pessoas que nunca realmente cavam profundamente para encontrar o que é. Porque os nossos filhos não são a gente, né? Nossos filhos a gente ama, mas eles não são a gente. A gente, inclusive, eu vou falar muito no Cricri sobre isso, que a gente saiu de uma era, antigamente, de subproteção às crianças, né? Século retrasado, até começo do século passado, para uma era de superproteção, porque a gente, em algum momento, achou que nossos filhos são a gente e que o sucesso dos nossos filhos é o que mede o nosso sucesso, e aí a gente começa a superproteger. Nossos filhos não são a gente. A prova disso é que a gente existe sem nossos filhos. A gente existia sem nossos filhos. E se a gente não tivesse tido filho, a gente não iria ter propósito. Qual seria o meu propósito e o seu, Guilherme, se você nunca tivesse tido filho? Eu sei que não é legal pensar isso, que a gente ama nossos filhos e gosta deles, mas qual seria? Seria vazio? Não. Eu acho que essa é a pergunta mais poderosa. Porque aí realmente vem de dentro. E apesar de filho vir do coração, ele não é de dentro, ele é de fora. É o amor infinito, mas ele é de fora. Porque o filho não é a gente, o filho é outro ser humano. Então, é importante a gente ir em busca do qual é o meu propósito. O meu propósito, independente de filhos, para não gerar, como eu falei, esse ciclo vicioso de um faz com que um quer cuidar do outro, aí quando o cara cresce, quer cuidar do outro e ninguém cuida de si mesmo. Né? Legal. Qual é o seu propósito, Eric? E aí eu vou falar, e é legal que quando você consegue, não é obrigatório, ter um propósito pessoal, não é obrigatório, tá? Você pode ter um propósito pessoal e você pode estar numa empresa e se conectar com o propósito da empresa. O meu propósito tem a ver com a educação e o propósito também muda, tá? Ele pode estar sempre mudando. O meu propósito, o motivo pelo qual me faz acordar cedo. O motivo que me faz trabalhar finais de semana, o motivo que me faz deixar muitas vezes, até ter ficado com a minha filha, é que o meu propósito é criar condições para as pessoas continuarem aprendendo. Por isso, Keep Learning School. Quando eu digo criar condições para continuar aprendendo, é porque existem condições chamadas escola para que a criança aprenda, né? Então a criança nasce, existem um monte de condições, escolas, professores, para as crianças aprenderem na escola, no colégio, na faculdade, no mestrado, na pós-graduação, mas depois de que acaba essa educação formal, mais ou menos com os 30 anos por aí, hoje em dia a gente tem mais 70 anos de vida e não tem boas condições. Quando eu digo condições, é opções, é formas, é métodos para continuar aprendendo. Porque a gente, depois dos 30, mais ou menos, vira super ocupado, cheio de trabalho, cheio de coisa, filhos, compromissos. Não dá mais para a gente ir para. Nossa agenda, na maioria das vezes, não permite a gente ir para a faculdade mais. E aí, até curso é difícil ir de vez em quando, porque na minha cidade não tem os cursos. Então, a Keep Learning pensa assim, putz, como eu posso criar condições a nível de software, a nível de experiência de aprendizagem, a nível de cursos, que permita que esses adultos ocupados pra caralho tenham uma opção de continuar aprendendo. Aprendizagem contínua. E aí é engraçado porque, dentro desse propósito, muita gente me pergunta, muita gente tirando assim: ah, Murilo, você fala muito de criança, a gente precisa de uma revolução na educação das crianças e tal. Sim, precisa. E eu acho que fazer os adultos continuar aprendendo é o primeiro passo para mudar a educação das crianças. A educação das crianças não começa mudando as crianças, começa mudando os adultos. E como fazendo eles continuarem aprendendo? Imagina se todos os professores. Eu entendo, pessoal, que o jeito mais fácil de mudar a educação das crianças não é virando político e fazendo articulações políticas no MEC para criar lei e virar ministro da educação. Eu acredito que a melhor forma é criar opções para os professores continuarem aprendendo. Ou seja, o cara acabou a faculdade de pedagogia, acabou a faculdade, seja qual for dele, geografia, de história para ensinar, e aí ele só faz ensinar há 15, 10, 15 anos e não aprende mais, né? E não só aprender a matéria dele, matemática, história, português, mas aprender criatividade, aprender assuntos, cintos do Batman, como eu chamo, né? Então, esse é meu propósito, né? E alinhar colaboradores com a cultura da empresa, nunca forma de crescer. Propósito, pode ser outras coisas, aquele fator motivacional que te tira da zona de conforto sem dor. Eu diria que dói menos. A dor sempre vai ter uma dorzinha, dói menos. Ter um bom propósito dói menos. Esse é um dos grandes motivos de ter um grande propósito. Dói menos. Porque realizar os nossos objetivos e sonhos requer hard work, requer dor. Mas com um bom motivo dói menos. Pode ter mais de um propósito? Sim, acho que pode. Pode ter mais de um propósito, o propósito pode mudar. A gente fica limitado ao sistema. A gente tenta fazer diferente na escola, o sistema ainda obriga a gente a seguir muito padrão. Ok, Raul. Seguir muito padrão. Agora, a gente tem que não se ficar pensando nas coisas que a gente tem que seguir o padrão. Foca nas oportunidades de não seguir. É simples assim. Foca nas oportunidades de não seguir. Existem um monte de iniciativas aí que não seguem o padrão. E outra, os professores podem influenciar a diretora da escola, e aí a diretora da escola já consegue ceder mais alguma coisa. Revoal, João Marcos, Márcio, a maior luta aqui, formação continuada. E a formação continuada, Sinara, não pode ser apenas do assunto do professor, tem que ter assuntos como criatividade em pauta também. Colaboradores como sócios possa ter ser um contributo. Sim, pode ser. Tem que ser motivador o propósito. Pode ter mais de um propósito. O propósito pode ser alinhar. O propósito muda. Rever os propósitos. O meu propósito é fazer o certo e o melhor que posso gerir, tendo em vista. A maioria faz mais ou menos. Massa. Aparentemente, ser o meu propósito. Mas falta um gás, manter a disciplina em direção a ele. Dicas. Aparentemente, ser o meu propósito. Mas falta disciplina. Talvez o problema não seja disciplina, seja a palavra aparentemente. Porque ela não está dando, não transmite uma força no propósito, e talvez essa falta de força na clareza do propósito é a falta de gás que falta para disciplina. Então, não é um problema de disciplina, é um problema de clareza de propósito. Ramon, eu vou ler através do questionamento, aprender todos os dias. Meu propósito é ser melhor que eu mesmo todos os dias. Genial, Raul. Muito legal. Muito legal, cara. É legal esse propósito, né? Que não tem que ser sempre participar de algo que está mudando o mundo e tal. Apesar de que quase toda instituição muda o mundo de alguma forma. Muitas vezes a empresa já tem um grande impacto. A gente precisa apenas se conectar, passar a reconhecer isso. Quanto mais abrangente o propósito, maior a probabilidade do colaborador se conectar. João Carlos Porfírio, sem dúvida, singular injetou o propósito na minha veia. Eu amo muito meu filho, mas teria uma vida boa mesmo sem filho. Quando se gosta de muita coisa. Propósitos conflitantes, eu acho que pode ter mais de um propósito. Eles serem conflitantes, eu acho que é estranho, porque seria um conflito de energia, né? Se tem um propósito que conflita, ou seja, um atrapalha o outro, aí é difícil. Atualmente, meu propósito é encontrar meu propósito. Alguém já me falou que não veria seus filhos. Não, isso eu não acho que é verdade. Eu acho que. Se a gente voltasse do passado, antes de ter filho, eu era feliz também. Feliz, mas eu era feliz. E se por algum motivo eu tivesse algum problema que eu não pudesse ter filho, seria triste, mas eu não ia abandonar a minha vida, não. Eu ia. Até porque, enfim, tem todas as opções hoje em dia, né? Você pode adotar, ou pode sobrinho, enfim. Palestra inspiracional não seria mais da hora? O motivo não teria mais a ver com a razão e a inspiração com o propósito? Cara, o motivo não teria mais a ver com a razão? Como assim a razão? E a inspiração com o propósito? Cara, propósito, a palavra propósito, ela é quase sinônimo de motivo. Ela é quase. E razão também é sinônimo de motivo. Eu acho que, para mim, uma palestra inspiracional. O que é uma palestra mais ligada à criatividade, inspirar, é uma palestra de repertório, é uma palestra que te dá um monte de, por exemplo, o que é para mim uma palestra inspiracional? Uma palestra em que eu apresento um monte de cases, um showroom de cases de jeito criativo de fazer tal coisa. Vamos supor que é um time de RH. E aí, eu pego e trago uma palestra que eu vou apresentar um monte de ferramentas, de técnicas, de práticas de RH ao longo do mundo. É uma palestra para professores, para diretores de escola. E eu trago uma palestra mostrando vários tipos de escolas em vários lugares do mundo, com vários modelos de gestão diferente. Isso é, para mim, uma palestra inspiracional. É uma palestra que ela te inspira, porque ela te dá um monte de repertório. E aí, você inspira, você. Respira um pouco daquela ali e combina. Para mim, uma palestra de propósito é uma palestra motivacional. Só que palestra motivacional, ela tem que ser transitiva direta e indireta. Tem que motivar alguém a alguma coisa. No caso, motivar aquelas pessoas a pensar sobre o propósito. Seja se conectando ao propósito da empresa, seja encontrando a sua forma de crescer, sua forma de se relacionar com os outros. Vê que louco, né? O propósito pode se relacionar com os outros. É através das relações que a gente faz tudo na vida, né? Combinado então. Salve, Cláudio. Bom dia. Colaborar com a sociedade. A empresa deve ajudar a cada funcionário no seu propósito? Os dois juntos? Boa pergunta. Eu acho que tem que ter uma conexão. Eu acho que o funcionário pode ter propósitos à parte, mas ele tem que encontrar alguma conexão com o propósito da empresa. Não é que ele tem que, é que ele deveria. Por quê? Porque dói menos. Mais as frases. Explosão de inputs. Dois da manhã. Luva supirou ontem. Com um propósito bem definido, não tem crise que te vença. Sim. É o que o Bruno Gimenez chama de propósito inabalável. Propósito inabalável é aquele propósito em que mediante as adversidades, mas como o seu é inabalável, você continua. Mariana Barsi, que massa. Aprender algo novo todos os dias. Se há conforto, não é propósito. Pode ser objetivo, vontade, outra coisa. Propósito alinhado a valores. Isso aí, grande Robert. Propósito de grande empresa essencial. Em grande empresa, cada departamento tem uma métrica diferente do meio de sucesso. Conflito de times. Meu propósito é encontrar minha clareza profissional. O que as pessoas perguntam muito, rapaz, o que é que tá tirando o teu sono, hein? Na verdade, a pergunta melhor é o que é que te tira da cama? O que é que te faz levantar da cama? Né? O que é que te motiva, né? No fundo é isso. Engraçado, eu vi um exemplo do no grupo, foi no Gancast ou no grupo do Hangout. Larissa, a KLS sublimou ontem, Hangout fantástico. Ontem foi fantástico mesmo. Que massa, Larissa, que você foi ontem que tá aqui agora. No grupo, ou foi no grupo de alunos ou no grupo do Gancast, alguém falou assim, postou um vídeo do Banco do Nordeste. Um case e colocou: tenho orgulho de trabalhar na empresa que viabiliza o sonho das pessoas. Okay? Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento, todo banco, na verdade. Vê como é fácil, vê que interessante, né? Isso é o que que é isso? É conexão com o propósito da empresa. O cara trabalha no Banco do Nordeste. E ele podia ter uma visão de, estou aqui. Qual é o seu propósito? O meu propósito aqui é ganhar meu dinheiro, garantir minha estabilidade para poder cuidar dos meus filhos. E aí você vê, filho é interessante, que filho é um negócio que a gente ama tanto, mas ele não é interno, ele é extrínseco. Vê que louco. Cuidar dos filhos é uma motivação extrínseca. Não é uma motivação intrínseca. É difícil aceitar isso, porque não, mas meu filho está aqui no meu coração. Tudo bem, ele pode estar no coração, mas ele não é você. Ele é extrínseco. Ele não é você. Então, eu tenho orgulho de trabalhar no Banco do Nordeste, porque é o banco que viabiliza o sonho das pessoas. Isso é intrínseco. Eu tenho orgulho com filho, sem filho, com marido, com esposa, sem esposo. Tenho orgulho de trabalhar e esse é o meu propósito. É muito fácil as pessoas, como eu falei, não, porque esse propósito, meu propósito aqui é ganhar meu dinheirinho garantido. É muito fácil trabalhar num banco que não é desenvolvimento, um banco privado, Itaú, Bradesco e tal, e achar que também que não pode ter propósito. Vocês acham que um banco pode ter propósito? O que que vocês acham? Um banco, qual é o propósito de um banco? Um banco privado, Bradesco, Itaú, HSBC. Vocês acham que ele pode ter propósito? Porque o Banco do Nordeste, como é um banco de desenvolvimento, parece ser mais fácil encaixar, né? Mas você acha que um banco privado, porque existe uma visão, ah, é o capitalismo, né? Acho que foi do Hangout de ontem, quando ele comentou. Tornar independente do meu pai e cuidar da minha mãe doente. Murilo tem um sonho, missão, aí que tá. Até porque um dia os filhos vão. Meu propósito tem que estar alinhado ao meu networking. Ajuda quando está alinhado, eu acho. Chumei lá há pouco tempo, agora é sensacional. Parabéns, Gran. Juntar toda a gente de massa cedinho. Consultor de vendas, atleta e árbitro, tênis de mesa. Que me tira da cama do despertador. Trabalhar com Murilo Gran e KLS me fez nem querer dormir. O Hangout de ontem vai ficar disponível? Sim, é para os alunos da KLS, vai ficar na plataforma. Cultura clara e bem definida é uma estação antes do propósito? Tô na dúvida. Eu não estou na dúvida. Ou é junto? É o meio Hangout de ontem. Talvez valores é antes, né? E aquela pessoa que não encontrou o propósito ainda, como ela faz? Keep searching. Keep procurando. E quem encontrou também keep searching. Tá? Quem já encontrou também continua procurando. A hora voa nessa live. Propósito do banco, ajudar as pessoas através do financiamento a realizarem coisas. Estilo de propósito. A cultura refere o propósito. Propósito de melhorar as pessoas. O Banco Palmas aqui no Fortaleza nasceu melhor. Remunerar os acionistas. Lucro. Ter um propósito ou ter um propósito nobre. A vida acontece de você e não para você, assim como o propósito. Desculpa a pergunta, Lucro. Trabalhar só por dinheiro e passar um terço do dia fazendo o que não gosta, desperdiçar a vida. Perfeito. Propósito de banco, trabalhar com bitcoins. Uma pergunta legal é: que diferença faria no mundo se você não existisse? Se a sua instituição não existisse? Então, assim. Um banco dá lucro para 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Se ele não existisse, a única diferença seria que essas pessoas não teriam lucro. Então, e os sonhos que foram viabilizados através do banco, né? O banco realiza muitos sonhos para as pessoas. A gente muitas vezes não entende, mas o banco, ele é a espinha dorsal da confiança da sociedade. Ele regula a confiança da sociedade, né? Lucro não devia ser propósito, sim, condição de existência, sim. Claro. O lucro, na verdade, ele é a lenha. É a lenha que faz que você bota no fogo. O fogo é o propósito. O lucro é a lenha que se bota ali. Obrigado. Cada um tem a sua função e a do banco é ganho. Mas o propósito do banco não é realizar ações, é gerar lucros. Intermediar para que as pessoas realizem sonhos. Se não existisse, o que falta faria? Propósitos mudam. Por que continuar procurando? Acho que tem que continuar procurando. Eu tenho que continuar procurando. Quando eu digo continuar procurando, não significa passar o dia pensando sobre isso, mas continuar aberto, porque os propósitos mudam, porque você pode afinar, porque você pode dar uma pequena mudança de direção. Independente do propósito do banco ser lucro, relacionamento com os clientes devia estar acima. Trabalho desenvolvendo software, sempre aprender algo novo. Ao vivo, Bepe Lúcio de Portugal. E aí, Bepe Lúcio? Tô indo para Portugal agora em setembro. Um casamento do amigo meu. Passa 3 dias apenas em Lisboa. Você mora em Lisboa? Banco Visa Lucro. Tua limpeza Visa Lucro. Cultura reflete propósito. Possibilitar meio as pessoas realizarem propósitos e sonhos. O lucro também passa o salário do funcionário. Sim, o lucro paga. O lucro é lenha. Tô indo para Lisboa aí passar uns dias. Se quiser, Bepe Lúcio, manda aí para a Aninha umas dicas aí. Eu vou ter pouquíssimo tempo em Lisboa. Vou ter Fiquei 48 horas, porque o casamento é na cidade perto, aí eu, enfim. E eu queria conhecer startups de educação. Eu queria conhecer iniciativas de educação em geral, desde uma escola. Eu tentei ir para a escola da Ponte no Porto, mas não vai dar tempo. Alguma escola infantil muito, muito louca, ou então uma startup de educação, ou alguma startup foda. Eu queria ver inovação e educação. Quando a empresa está crescendo, como não perder o propósito? Eu acho que, na verdade, o crescimento, se o fato da empresa crescer atrapalha o propósito, tem uma coisa errada. Se o fato da empresa crescer atrapalha o propósito, tem uma coisa errada. Porque o crescimento da empresa deveria ser a lenha do fogo do propósito. Mas o mais foda é Gabriel Gosto. Meu mestre também é meu mestre, ele. Tem o TED do Fábio Barbosa também. Cheio de propósito. Fábio Barbosa, diretor de instrução do Conselho da Endeavor. Propósito do banco, Herbert, como é que é? Cheguei antes da 9, beleza, Ninha? Fala, papai, Matheus. Tem que vir pra Sydney também. A Rafa Capai tem um telefone sobre isso. Sérgio Canivete Suíço. Realizações e lucro. Sim, Luverson. O ideal é que o lucro não seja o objetivo principal. Abrir mão da oportunidade gera um lucro. Propósito maior. E se a empresa é o propósito? Como assim a empresa é o propósito? Já tá pra Lisboa. Vou lá. Todos do papo. É uma grande ideia para startup. Execução agora, papai. Se tem uma ideia, agora vai em busca das pessoas. Conheço bacharéis que estão dando aula. Como assim? Se o crescimento atrapalha o propósito, tem algo errado. Sim, tem algo errado. A última coisa foda que você aprendeu. Boa pergunta, hein? Vou responder essa pra gente fechar. Uma coisa foda que eu aprendi, cara, é engraçado que eu acabei de aprender, pronto, acabei de aprender há 30 segundos, esse lance de que o crescimento da empresa tem que estar na mesma linha do propósito. Se o fato da empresa crescer atrapalha o cumprimento do propósito, existe um erro estrutural no bagulho. Eu acabei de falar isso, mas na verdade eu aprendi falando, porque eu falei através do impulso de vocês. Amanhã, auto-hipnose. Amanhã, especialistas aqui de auto-hipnose, Renata e Robert. Só ver os últimos comentários. Trabalhe com o que gosta, de você motivação. Alguma dica? Putz, acho que depende tanto. A minha dica é procurar ajuda. Ajuda individual, talvez. Muitas vezes um coach, muitas vezes um mentor, uma pessoa. E Hans Zimmer, papai. Hans Zimmer, não sei quem é, não. Galera, é isso aí, então. Valeu. Até amanhã. Amanhã é auto-hipnose, hein? Cheiro.